Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no ShopMart.com. A sua tarefa de casa. Já ouço alguns de vocês gritando: tarefa de casa? Ai, não! Claro, este é um curso como qualquer outro, mas não se preocupe, não é nada difícil. Quero que você crie uma pasta no seu computador onde pode fazer o download de todas as ferramentas deste sistema. Seria bom também se pudesse imprimi-las e guardá-las numa pasta que pode ser usada como referência mesmo quando o seu computador não estiver ligado. Quero que você use o planejamento de metas na sua caixa de ferramentas para fazer o seu planejamento invertido, estabelecer as suas metas de longo, médio e curto prazo. Comece a colocar esse sistema em prática todos os dias através da Praxis Diária de Inglês. Se você tiver quaisquer dúvidas ou perguntas, por favor, entre em contato pelo shockmax.com/contato. Pratique todos os passos, todos os dias, sem falta. As palavras-chave aqui são disciplina e organização. Este sistema não pode te ajudar se você não coloca em prática. Ok? Então, um forte abraço e até a próxima. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site, shockmax.com.